Música que já tá com mais de 110 mil visualizações no meu Instagram. A gente tem pouco tempo que lançou. Desse jeito. Vai! As inimigas no paredão se incomoda. As inimigas no paredão se incomoda. Caralho, chama as amiguinhas, brota e convoca. Chama as amiguinhas, brota e convoca. O novinha, essa é a nova moda. O novinha, essa é a moda. Caralho, já chegou o verão, você empina. Chuta! Já chegou o verão, já você chegou, empina a bunda. Chuta! Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Essa é a nova moda. Empina a bunda. Chuta! Empina a bunda. Chuta! Empina. Vai, vai, vai, vai. Eita! Oi! Empina a bunda. Chuta! Empina a bunda. Chuta! Empina a bunda. Joga, joga, joga. André Cidis, o canal de Ibi Coara. Baixinho, baixinho, só ali, só ali. Um abraço ao meu prefeito, Salviano. Bom fim, o melhor prefeito de Santo Amaro tem que respeitar o homem. Vai. As inimigas no paredão se incomoda. As inimigas no paredão se incomoda. E convoca. As inimigas no paredão se incomoda. Já chegou o verão, você empina a bunda. Joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda. Joga. Empina a bunda. As inimigas no paredão se incomoda. Tamo junto, chama as amiguinhas, brota e convoca. Chama as amiguinhas, brota e convoca. Ô novinha, essa é a nova moda. Ô novinha, essa é a nova moda. Já chegou o verão, você empina a bunda. Joga! Já chegou o verão, vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Joga! Empina a bunda e joga. Empina a bunda. Vai no chão! Joga! Empina a bunda e joga. Joga! Essa é a nova. Empina a bunda. Joga! Empina a bunda. Joga! Empina. Que zorra é essa, negão? Vai, vai, vai, vai. Empina a bunda. Joga! Empina a bunda. Joga! Empina a bunda. Joga, joga, joga, joga. Empina a bunda. Joga! Empina a bunda. Solinho, solinho, solinho. Tá faltando mulher jogar o bumbum. Tá faltando mulher jogar. A mulher que não joga a bunda, minha contagem vai ficar um ano sem fazer amor na vida e um ano menstruada. Menstruada é foda, um ano. A minha contagem. Vai. Eu disse já chegou o verão, você empina a bunda. Joga. Já chegou o verão, você empina a bunda. Joga. Empina a bunda e joga. Vai no chão, vai. Vai no chão. Oi. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda. Vai, vai, vai. Eita. Oi. Empina a bunda e joga. Empina a bunda e joga. Empina a bunda. As inimigas no paredão se incomoda. As inimigas no paredão se incomoda. Já chegou o verão, você empina a bunda. Joga! Já chegou, empina o bumbum, vai. Empina a bunda e joga. Vai no chão, vai no chão, vai, vai. Empina a bunda e joga. Essa